Hoje é tempo moderno, a liberdade de expressão te calou, te transformou em pegadinha e piada. 13 de maio não é dia de negro, a liberdade não existe, é uma falta dada. Na escola se aprende pouco ao teu respeito, é sempre secundário. Negro, escravo, canibal e de ossinho na cabeça, ordinário. O teu herói é branco e caça negros, mercadorias, troféu, empilhado e navegado para o além mar. Acomodado e assistindo a sua vida passar, e vai sentindo o fel. A violência te persegue, praticada e assegurada por lei, e com isso se consegue ser escravo ou rei. Com forma de tortura especializadas, anjinho, sebo, troco, doce, inferno, máscara de ferro, pelourinho. É a vida de negro demarcada, os feitores não se extinguiu, o braço violento não diminuiu sobre a tua carne marcada. Com açoite, cachaça, destruição dos dentes, a martelada. Se queres saber sobre o teu passado, presta atenção, na escola não ensino essa lição. Ô negro, cadê o teu passado? Não se sabe, os registros foram queimados, e o passado do Brasil foi negro. Açoite e navio negreiro, comandado por branco que se julga puro. Esse é o retrato do mundo, na sala, no campo, no engenho e na cozinha. Lá estão a herança deixada ao negro como um anfitrião, consequência da escravidão brasileira. O último país a abolir a escravidão, a moda derradeira, e como primeira opção exala a discriminação. Ainda existe capitão jumado, caçadores de lucro da velha geração. Tudo no contraste é o preto no branco evidente, povo domesticado, é o Brasil que vai pra frente. É o Brasil que vai pra frente. Acordou cedo e dormiu tarde, construiu casas, até mesmo cidade. Essa é a sua cota na humanidade. Trabalhou forçado na mira do açoite, se tentou fugir, não viu chegar a noite. Para mais um dia acordar, pra forçado trabalhar, recebendo a cota da humanidade. Numa vida de monotonia, a mesma coisa de sempre, o que foi parido segue o ventre.